Deus, Senhor, hoje talvez você precise de um livramento ou de uma libertação. Você é livre para fazer o que quer ou você é livre para não fazer o que não quer? Somos na sociedade livres para fazermos o que nós queremos, mas só em Cristo somos livres para não fazer aquilo que não queremos. Falando sobre hábitos e vícios que são diferentes, eu digo que vícios são aqueles hábitos maus que não são controlados e se tornam vícios e são difíceis de serem quebrados. Quando o homem tem só um hábito mau, ele precisa ser livre dele. Mas quando ele tem um vício que escraviza e não consegue sair dele, ele precisa de libertação. Jesus orou, dizendo: Pai nosso, livra-nos do mal, como coisas do dia a dia. Mas é pela verdade que somos libertos. O sangue de Jesus liberta, e pelo poder de Jesus nós somos livres todos os dias. Você precisa de livramento ou libertação? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.